Olá, ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição, ou boa tarde, ainda como queiram. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal Onda 99 Edição para esta quarta-feira, dia 27 de agosto de 2014. A edição de hoje do nosso programa traz-nos Giorgio Moroder com Love Steam, logo depois os The Commodores Machine com Gun e por fim Billy Preston com Aura Space. As músicas vamos ouvi-las de seguida. A primeira é assim mais calma, as outras duas são mais do género rock. Vamos ouvi-las, são as próximas três melodias que tenho para vocês, as próximas e últimas, já que a minha intervenção do Nota 7 termina por aqui. Mas aos ouvintes deste programa desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia então do Canal 1. Fique bem ouvinte, boa tarde para si e até amanhã às 19 horas. I'm